tudo bem com você? Que ótimo, muito bom saber disso. E tenho certeza vai ficar melhor ainda aqui na sua ZYD 960, Rádio Panino Estéreo FM 91,1 MHz. Uma emissora do Sistema Regional de Rádio Regionalizada, Votorantim, transmitindo da Central de Produções de Panino, Sorocaba, Estado de São Paulo. E por aqui, Elias Moreno chegando para ficar ao vivo com você até as 2 da madrugada. Logo mais, tem...